agora você vai curtir, dançar e recordar com ele, o DJ que é referência nas festas de saudade no Pará. O DJ que o povo gosta e dá valor. Eu estou falando dele. O nome da emoção. Super DJ Michel. DJ Michel. Esse DJ toca muito, porra. Vai, DJ Michel. Manda ver, meu amor. Eu me encanei assim. Lhe dei tudo de mim. Escravo fui do seu olhar. Opa! Obrigado, Rebelde! A gente chega junto aqui no Bonezinho, né, meu irmão? A terça-feira, tradição! Pra mim, o mundo se acabou. Bora, João! João, pé de feijão! Ela foi embora. Nossa amiga Lene presente aqui do meu ladinho. Velho Gago da Pista Negra, já aqui com a gente. Fique à vontade, o casal aí, considerado. Vamos lá! Alô, Lacico! Ao lado do mestre aí, meu irmão. Fala, Pio Azul. Meu patrão, Pio Azul. E a dona Simone, com certeza. A gente recebe com braços abertos. Esse casal sempre aqui com a gente. Obrigado, Pio Lá, Simone. Amiga Ana, Ana Maria lá do Pio dos Lanches também, empresária Ana Maria e empresária Amélia já por aqui também. Bora, Amélia! Oi! Essa galera do Badovaldo já por ali também. Bora, Valdo, bora, Pida! A nossa rainha Kellen, ela e o rei, aqui na... Luizinho! Alô, Samozina! Pimentino, Pimentina. E a nossa amiga Mara lá do Guamá. Vamos lá! Linda. E aí, mulher aranha? Como a madrugada. Ela me olhava. As nossas Shark Neberado. Querendo. Tá aqui com a gente, abraço, hein, meu irmão? Alô, Fabrício! Negra. Pode, Fabrício, pode falar? Como a noite escura. Já tá rodando o CD. Ainda tão pura. Cineral. Querendo me amar. Olha o Patrick e sua esposa com a gente, hein? Um abraço. Tá por aqui com o Michel. Bora, Patrick. Chapado. Aguenta, aguenta. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Sua amiga Amaral. Amaral Drinks. Lá da Top Show. Bora, Amaral. Tá atravessando aqui com a gente. Nosso casal viajante ali por trás. Jorginho e a Simone. Alô, Jorginho. Linda. Bora de Clay. Como a madrugada. Bora, Clay. Ela me olha. Querendo falar. Maurício, Paulo. Liga. Pega a gente, Maurício. Como é que é? Como a noite escura. Alex do Marco. Ainda tão pura. Olha quem tá na área aí, Apolo. A masoquista. Bora, Leia. Ganhei os seus beijos. Invadindo, ó. Cheios de desejos. Oh. E em seus olhos eu. Eleiva, papai. Bora, Leiva, pra cima. Uma chama ardente. Olha os irmãos Coragem com a gente. Seu corpo. Claro, a Negona, né, meu irmão? Tá por aqui. aqui. Quando abracei, senti estremecer. Bom Garrasca Bará. João, pode feijão, lá de Marituba. E aí, pureza? Eu não pensei que fosse terminar assim. Mas todo um dia acabou. Dale, Piula! Acho que agora tudo já. Olha o meu casal original. Bora, Silva! A amizade é o que. Bora, Silva, só começando, meu irmão. Bora pra cima, bora! Bem melhor. E aí, Amélia? Nós dissemos adeus. Olha, Marquei. Lá do lanche do Pio Azul com a gente, Marquei. Que morreu. Bora, Marquei. Nós dissemos adeus. Porque não nasci pra você e nem você. Passando a pimentinha, Guamá. Bora, Mari. Vem pro salão, mulher. Eu não pensei que fosse terminar assim. Olha quem tá ali com a gente, nosso amigo patrão Castro. Alô, Castro. Nada equatorial. Acho que agora. Bora, Erlon. O Erlon tá de folga, né, meu irmão? Vai voltar com o Tum. Bora, cabeça branca. Tá aqui com o Michel, abraço a você, cabeça. Vamos lá. Foi bem melhor. Meu parceiro Ivan, ele e Fabrício do Amor. Nós dissemos adeus. E a geminha do Shark aí, rapaz. Muita onda. Uma forra, né? O amor que morreu. Fabrício já me falou. É só ele voltar, nós elas voltam. Ele manda mesmo, né? É o cara. Não nasci pra você. Quem viu vocês, né? Olha o Testa com a gente. Alô, Testa. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música. Amigo Nego Éder com a gente, bora, Nego. As nossas preferidas. Velha guarda. Essa primeira noite. Bora, Ponga! Prazer da vida. Parceiro Ponga, rasga barato. Fiz um mundo de sonhos. Ei! Pra me esperar. Tudo está preparado. Olha a Angina na área, rapaz. Meu irmão, pelo amor de Deus. O coração está acelerado. Não vou falar nada. O meu corpo inteiro está lindo. Olha o Tira Gosto correndo solto aí, ó. Desejo louco de te Égua Anderson. E aí, olhão? Só está faltando você. Nós? Chegar. Ou não é? Só está faltando você chegar. Bora, Gago! Atenção, garçom, chega mais aqui na mesa do empresário Gago da Pista Negra e a Lene presente. Bora, Pureza! É igual ontem o Pureza no Palácio, meu irmão. Doidão! Ei! O coração está acelerado. Está tremendo. De que, cara? De vontade. De desejo. Desejo? Desejo louco de te amar. Bora, Leiva, bora, Leiva. Só está faltando você chegar. Bora, Rose Saudade, aqui com a gente. Aqui com o Michel, hein? Eita, papá! Cineral. Dali, Michel! Bora dançar. Vamos lá. É pureza, Michel. Você chegou de mansinho, foi me fazendo carinhos que eu nunca imaginei. O Afonso e o Serginho Remista, hein? Disse que o amor era belo, apaixonado. Bora, Serginho, vinte e bora. E eu tudo acreditei. Alô, Serginho! Hoje com o tempo passado. Aí, Jorginho. Já não estás aqui. Isso é pra ti. Pobre de mim. Olha só. Acreditei. O Supremo. A sua gente. Bora, negona. O que restou de nós dois? Domingo tem passeio, viu? São Platina. Vira com Boa Chuva, Benevides. Vai ser muito legal esse passeio. Porque reviver o passado. Prepara o biquíni, duas peças. Não volta. Os homens, as sungas, viu? Bora de piscina liberado. Passeio pra Vila com Boa Chuva, gente. Domingo. Nada mais. Vamos que vamos, hein? Porque reviver o passado. Vai ou não? Se você. Não volta. Ah, então elas vão. Mas... Alô, Vaqueiro Léo! Tá com a gente, o Muralinho, só na mana, só de boa! Olha o teste aí, ó! O teste é baixinho! Hoje com o tempo passado. Já não estás a meu lado. Pobre de quem? Pobre de mim. Oh. Acreditei nas suas juras. Olha quem tá comigo, meu patrão Gleison. Alô, Gleison Light! Nós dois, foi só a saudade e nada. Sabe que é nóis, bom te ver de novo, hein? Porque tempão, tempão. Passado, se você não volta. Ele é o cunhado, pai dela. Bora, Jan! O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Porque reviver o passado. Vai lá, Zico! Quantas noites de sonhos e recordações. Passado. Nossa amiga Glenda está presente. A sobrinha do Lobo Solitário aqui com a gente. Para Glenda, paga do Lobo, babá. Foi no tempo dos anos dourados que me marcou. General fez história lá na Toca do Lobo. O Rossini cantando as canções que falavam de amor. Eu vivia sem ninguém, porém. Vai, original. Não chorava de amargura. Faz ela trabalhar um pouquinho, vai. Mas um dia conheci alguém. A quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar demais. A um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei. E o que soube foi me desprezar. Alguém, alguém pra gostar de mim. Oh! Tem que ser triste. Fala, Genilson! Como eu. Alguém pra gostar de não. Mim. Tem que ser triste como eu. A dor que estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha tola, meu bem me disse adeus e partiu. Escute ao menos minha. Cadê a Rita, hein? Canção. Alô, Rita! Já que mais nada eu posso te dar. A dor de uma desilusão. Ah, tá aí a nossa amiga Rita. O tempo. Bora, Branca! Esquecer. Patente! Mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Nossa amiga Sussu já aqui com a gente lá do Guamá. E aí, Sussu? Mas de ti só. Ela é de menina já aqui atrás, ó. Quando eu morrer. É o parceiro DJ Cosmino! Parece o João Nilson, olha. É. Domingo Rodrigo Vila Cupuaçu, Michel Rebelde e Cosmino. Vai ser muito firme. Tem Night Show. Não sei aonde estás nem por onde vais. Só sei dizer que te perdi. Lembranças contidas num belo passado. A sua amiga Minhoca sai com a gente. Tive que não. É Minhoca, o homem da construção. Recordo frequente aqueles momentos. Vamos lá. De abraços e beijos, muito amor. Ficou na história o teu nome marcado. Eu guardo no arquivo do meu coração. É o Lorde, é o Lorde. Bora, Lorde. Bora pra cima domingo, papai. Olha o Padrão Barriga. Lá de Genibaúba, junto com o Cosmino aqui, ó. Bora, Barriga. E aí, Chamozinho? Conhece o Rei? Pois é. Alô, Rei. Ela tá aqui do lado, olha. Alô, Kelly! Só sei dizer que te perdi. Lembranças contidas num belo passado. Um sonho perdido e que não volta mais. Recordo frequente aqueles momentos. Nosso amigo Dilson aqui do Bureza, avisa a galera. Próxima terça-feira tem o nosso amigo DJ Tom lá da carroça, aqui no Burezinha. Olha, aniversário do Pison tá chegando, viu? Dia 10 de julho. Olha o Pixie. Me conta, me fala, me diz como está a sua vida. Que eu tento fazer de você com alguém mais feliz. O caso. Se o caso de amor que você começou não deu certo, a felicidade ainda mora do lado daqui. Chega pra mim como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Quer chegar, chega. Chega pra mim. Olha quem tá com a gente. Manda a tristeza ir embora. Nosso amigo parceiro. Quero te amar, já é hora. João Pé de Feijão. Preciso de você aqui. Oh, oh, yeah. Oh. Conta, me fala, me diz como está sua vida. Eu tento fazer de você com alguém mais feliz. E aí, Lorde, vem-te embora, Lorde. Se o caso vem dançar o merenguinho aqui, papai. Começou, não deu certo. A felicidade ainda mora do lado daqui. Chega pra mim como o sol que clareia o horizonte. Não precisa. Sua amiga Rita Branca, já com a gente. Um amor. Os potentes do Brega. Assim, já invadindo pureza. Chega pra mim e manda a tristeza. O Supremo. Que eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui. Oh, oh. Cineral. Dali Michel! Não acredito em mais nada do que você diz. E aí, Amaral, bora pra cima. Porque você já mentiu demais pra mim. Olha aí, rei, presta atenção na Kelly. Você usou. Ela tá cantando. Usou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. Agora você quer voltar, jurando amor pra alô, Pita! Mas... mas não adianta porque... Aquele açaí com o Shark lá do Vadovaldo, olha. Respeitado. Você não acreditou na minha... Meu patrão vai. Pela segunda vez. O som do amor. Não deixo mais você brincar comigo. E aí, pureza? Lhe dei amor. Olha o casal dançarino do Guamá. Eu nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. E aí, Amélia? Cadê teu pai, Amélia? Deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Gago da Pista Negra e Lene Presentes. Meu coração, o que vem que. Minha patroa Lene Presente, papá. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do comércio. Coração, o que bem quis. Oba! Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Flash Brega, uma maneira gostosa de recordar. É verdade, bora lá. É pureza. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Meu coração, bora, rei. De alegria então sorri. Correi muita onda. Pois não esquece de ti. Deixa de doidão e outeiro. Meu amor, minha voz. Tchau, tchau, tchau. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Bora lá! Nesta canção, ei, sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Você se lembra? Ainda me lembro que você me adorava. Patrão Pio Azul. E a noite, alô Simone, beijava até antes de dormir. Pensa no lanche gostoso. Eu era louco. É lá na pedreira, meu irmão. Por você. Rua Nova com Abarão. Toda quarta-feira tem promoção de X-Tudo, hein? Lá no lanche do Pio, lá. É o melhor. Vamos lá. Grande maluquinho, ex-funcionário do Pio. Lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Vem! Vem, amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. Bora, pureza! De Pernambola, de cócoras cola, fazendo amor de papel. Olha a masoquista, as meninas lá do Curió aqui com a gente. Bora, mulher! De pé na cola, de coco na escola, fazendo amor de papel. Bora, Castro, bora, Castro! Chama mãe. Bora, Fabrício! Irem pra passear. Olha a tela aí, papai, muita onda. E em cima de só presta pó no sofá. Ei! Não são notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Vem! Vem, amorzinho, me dar teu carinho. Oba! Beijinhos com sabor de mel. Bora, Gago! De Pernambola, de Cócoras Cola. Amigo Simone! Alô, Simone! Bora, Jorginho! Vem, amorzinho, me dar teu carinho. Sua amiga tá linda com a gente. Sabor de mel. Nossa galera do quintal do Cláudio. Alô, neném! Ali por trás, na manha, só pegando o ventinho. E aí, neném, vai sair aquele passarão daqui a pouquinho. Se a mamãe e o papai saírem a passear. Ah, que saudade. Oh! Não sou notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. Lady Presente dá valor nessa aí, né, Lene? Bora falar do passado! Vou falar do passado que me aconteceu. E aí, Pedrinho? Tem tanto eu amei. Aqui que eu me chamo, Pedrinho, bora. Desaparecer. Cadê o seu velho guarda aí, o carequinha? Deixando a saudade. Olha quem tá com a gente aí, carequinha. Meu parceiro, seu parceiro Gleison. Levando a verdade. Gente nossa, meu irmão. Do nosso amor. Fala, Gleison! Olha o olhão. Eu sei que errei. Estou agora nesta vida. Foi que te amei. Agora, Fabrício, vai. Cuidado. Agora eu senti, vem, meu. Por isso não irei. Nesta vida acontece. Zezinho da Radional. Alô, Zezinho. Por isso não. Conhece o Lazico? Gente boa. Quer ver como ele dança? Deus que quis assim. Todo começo. Ai. Fim. Falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. E eu? Eu sei que errei. Agora nesta solidão. Amigo Pablo da Cremação, Zé com a gente. Bora, Pablo. Vamos lá! Coitado do meu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece. Um dia algo se perdeu. Soubesse como estou sofrendo. Se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo. Que culpa, hein? Que culpa tenho eu de gostar? De quê? De alguém que já não quer nem me ver. Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Se você soubesse como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Sua amiga Isabela. Daqui com o Michel, obrigado, Isabela. Gostar. Alô, João! De alguém que já não quer. Bora, João! Viver. Direto de Marituba, meu irmão! De tudo que pude. O homem das melhores carnes. Olha, eu estou chorando. Mas sei que meu pranto não vai embora minha dor. você baixinho. Parceiro Nenel, lá de Garabé, Mirim com a gente. Se você soubesse. E aí, Nenel? Como estou vivendo? Como tu tá vivendo? Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu? De gostar. Para Castro! Já não quero me ver. Eu já pedi tudo que pude, não posso esquecer. Ah, desgraçado. Não me abandona. Olha, eu estou chorando, mas sei que meu corpo não vai para minha dor. Tocou uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém canta. Bora, Amélia! Passeios pela tarde. Olha aí, Amélia, além de presente. Sessão das seis. Minha patroa no México é. E quando a luz. Presente. Presentes e presentes. Andando de mãos dadas. Sem ciúme, amém. Meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim. Fala, Chico! E só presta a porta. Gente, ouvi você chamar por mim. As nossas meninas lá do Curió com a gente. Nunca no pão de show no Sul do Mundo. Momentos de amor. Momentos de amor. Abraço ao seu amigo Juan. Amigo Helder, o Nenê, a Juane. Amigo Gerson, alô Gisele, o Maico, Eliel. Também o parceiro Ricardinho, a Rosa, a Michele, Piqui. Também a Franci, olha aí. Amigo Romão e o Kleber, pegador. Sessão das seis. Ei! E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. Como na letra da canção. Fechei os olhos. Lazigo lá do Freeboy. Fala, gente, Lazigo. Alô, Pi! Momentos de amor. Pega uma fuga de outeiro pra cá, é muita onda mesmo. Momentos de amor. Shark, shark, shark, shark. Essa é do Erle, dá valor. Fabrício, vai! Que vou fazer se tomou conta de mim um sentimento estranho. Só os melhores, bora! E já não tem mais fim. E o Michel chega no pureza. Só quem amou, só quem sofreu por amor. DJ Michel. Entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo. Amigo Pelado Cardoso. Olha o Cardoso, amor. O homem que bate e bate. Agora minha vida pertence. A cada música uma porrada, hein? Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai. separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Rosane e a Rosângela, as meninas Friboi. Pensei que tá com a gente. Um sonho. Por que Friboi? É carne boa, é? Tá bom. Eu vou sonhar. Aí, Lazico! Eu vou sonhar com você. E mestre. Pois tudo que eu mais quero é ser aqui. Eu amo. Tu ama, Fabrício? Me perdi de amor. Ele tava com uma sede, né, cara? E agora minha vida. Saltaram ele um pouquinho, olha. Pertence a você. É. Abre os braços, vem me amar. Calma, Amanda. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Alô, Cardoso! Com o passar do tempo a minha infância se foi e tornei-me um rapaz. Toma! A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Vai, Dega, né, João? Vai. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. Vai, Jamozinha! E complicou minha. Pega o da bike, não quer nada hoje, né? Minha estrada, me sinto perdido. É, meu irmão, tá ficando velho. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Dá muita bike. Ninguém acostuma comigo e os amores que me. Valdo! Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Nosso parceiro Cardoso, lá do Bar do Cardoso, e aqui no Burezinho, né, curtindo o Michel. Minha mãe envelheceu. Bora, Cardoso! Já me sinto com a idade. Quarta-feira tem Cardoso, viu, meu irmão? Não tenho mais esperança se até o momento eu não consegui nada. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Meu destino está marcado, não adianta esperar quem não tem. Amiga Suzy, aí das exclusivas do nosso Cineral. Velha guarda essa equipe aí. Bora, Suzy! Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma Dale, comigo e os amores que encontro. Bora, senhor! Dale, Michel! Hoje acordei muito tarde. Para, Patrick. Ir ao trabalho. Tá doidão. Estava tomando café quando alguém te chamou. Aí o cara vai e chama. Abri o cara que tá dormindo até doido. Disse que era um florista. Tá babando naquele sono gostoso, hein? Pediu que assinasse. Né, Amélia? Recebo e um buquê me entregou. Aí vem um cara, bate na porta às 7 da manhã. A carta que a é doido. Eu notei o seu nome. Ai. E tive uma imensa. Atenção, garçom, chega mais. Para ler. Aqui na frente, garçom. Mas só de pensar que você pode amar outro homem. Rasguei o envelope e tentei bem depressa esquecer. E aí? Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei amor em loucura e saudade. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Pensei em fazer uma cena, arrumar minhas malas. Deixa a galera do apoio, então chega aqui rapidinho aqui na frente, por favor. Falasse mais alto que o amor. Mas vi que o homem que tem sentimentos sinceros, lutar por quem ama só faz aumentar seu valor. Deixei estas rosas sem nome em cima da mesa. Mais tarde você vai chegar sem saber do que eu sei. E vou pouco a pouco fazer que você compreenda. Para com a saudade! Ninguém pode dar mais amor do que eu sempre te dei. Alô, pureza! Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. Fala, Guti, papai! Vamos lá! Fim de primavera, é quase verão. Exclusiva, bora mulher. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. No sol avermelhado, seus cabelos posso ver. Oba! No vento, sua voz em meu ouvido posso ouvir. Claro que sim, meu irmão. Seu sorriso. Deixa comigo. Lá no céu. E aí? Eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você. Bora, Gago, pra cima, meu irmão. Em minha ilusão. Até 4:30 da manhã. Eu tenho mesmo. Ei! É muito amor no coração. Fim de primavera, é quase verão. Nossa patroa aí, só na mão. Bora dançando, meu irmão, na mão. Uma ilusão que o mundo é meu. Oba! O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. Eu posso ver você em tudo que eu. Essa galera do Baduvaldo com a gente. No céu, e claro, ao lado da rainha. O sol na meu rei. E no mar. Lá do som do amor. Se posso ter você. Rainha, tu vai pro aniversário do Lucas Bison? Vai lá, vai. Eu tenho mesmo. Vou chegar liso lá. É muito amor. E beber todas. Toma. A nossa infância, né, cara? Quem se lembra da sua infância aí? Castro! Quando eu era menino de rocha, tanta coisa eu fazia. Ai. Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo tudo se perdeu. DJ Cosmino, meu parceiro Cosmino. Me sentia um herói da revista em quadrinhos. Fala, Budi. Roubava laranja no quintal do vizinho. Esquentava a cabeça do meu velho pai. E hoje sou. Aê, João! Não sai. vou jogar essa, João. Desse meus sonhos só ficou a saudade. Eu era bom de bola, o rei da pelada. Me sentia o Pelé da garotada. Alô, Bilaju Simone! O apelido que eu tinha já foi esquecido. Pega, Simone tá com tudo hoje, hein? Fala, Bude! O que o Pila não bebe, ela bebe. Já não solta pipa, não roda um pião. É, Biola. Que eu sinto 10 dias só. No coração. Da vida que lembra e chora a infância vivida, aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. Aí, Castro, coisa boa, né, meu irmão? Hoje eu vejo as crianças brincando. Fala de Solhão! Só o Pitel, meu irmão. Infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Você andou para trás, se abaixou até o chão. Égua do som. Agora desceu demais ao pedir o. Nossa amiga Joyce. Alô, Joyce. Perdão é com a ladrona. Flores não se dá a qualquer um. Ai. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Pela ajuda valor, hein? Você e toca lá na, lá na caixinha dele. Agora não tem nenhum. Bora! Cesteiro que faz um cesto, faz um cento se puder. Você não usa cabresto, vá dormir onde quiser. Eu não penso. Você em minha cama, quem nasceu pra caranguejo só pode. Atenção, garçom Júnior, levar dois baldes de devassa aí pro nosso amigo DJ Cosminho. Alô, Júnior, dois baldes de devassa. Bora lá! Saudade. Bora! Shark Neberado. Alô, Ivan! Você andou para trás, se abaixou até o chão. Agora desceu demais. Tá cedo, ao pedir o meu perdão. Tá ladrão. Perdão é como as flores. Tá com sede do baile, não, né? Não se dá a qualquer um. Ei! Você. Vamos lá! Você certa vez me falou, olhei minha mão. Égua, gago, essa pai d'égua, olha! Que eu podia amar, mas temer o meu coração. Olhando esse gago, da pista negra e Leme Presentes. Você foi embora, mas tô. Vem mais um pacote dele! Eu me procurei. Bora, cigana! Cigana, você voltou. Ali, caixa, só bate o papel. A minha. Tá meio dia. Cigana, tenho você. Tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou. Pra ver de novo a minha mão. Cigana, tendo você. Tenho de volta meu coração. Aê, Fabrício. Só no barco. Ai. Era curió, agora é igual a mar. Por mais que eu tentasse amar outro alguém pra esquecer, cada mulher que eu beijava, pensava beijar você. Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. E a cigana? Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. Pureza. Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. E aí, Kellen? Olha o rei. Ainda se fala de flores na face da terra. Amiga Joelma, as coleguinhas com a gente, o Wala Joel. Crianças já não brincam mais de soldados na guerra. Ei! Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo juntos. Nosso amigo WK, tá com a gente, o W. Lá dentro de mim fiz. Bora, Leiva! Pois um mundo assim. Bora, parceiro Ponga. Acho que ainda tá com a gente só na Bud aí. Viver de amor. Alô, João! Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Por isso eu digo, menina. Fala original, como é que é original? Sempre os dois viver. Olha, Valéria. Ah. Canta! Ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois. Após a pandemia, chega o nosso Cineral. Acho que ainda se pode. O nosso novo Cineral novinho, o nosso Supremo. Bora lá! Eu sei que os meus planos são hoje fantasia. Mas eu sei que um dia vão se realizar. É saudade. João, cadê você? Brincadeiras de amor de criança. Era assim que você batizava a paixão que eu senti em menina. O amor que você. Serginho Remis, do Massaginho. Brincadeiras de amor de criança. Bora, Afonso! Meu amor que você desprezava. E aí, João? Eu dizia, João, João. Dali Cardoso! Jorginho da Matina. Eu dizia, João, João, tome conta do meu coração. Jorginho Saudade. Ele está aqui. É, Jorginho, vai dar guarda isso aí. Curioso, passava e nem via. E se acaso encontrasse na rua, nem esmola de olhar. Mesmo assim eu partia sorrindo. E em meus sonhos de moça eu dizia. Eu dizia, João, João, tome conta do meu coração. Nem me olhava, nem ligava. E eu dizia, João, que passou. Acontece que amor de criança é brinquedo e o brinquedo quebrou. abraço pro meu amigo Pé de Feijão, João. Tá aqui, ó. Saudade. Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, é verdade da Manichina, Rebeca. Faça como sempre você faz comigo. Tá bom, aquele açaí, agora só uma rede. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Saia do Guamá. Teu ciúme todo e sem motivo. Cara do Baduvaldo, bora Valdo. E aí, Chavazina? Puxa esse homem logo aí, velho. Já não podemos dialogar. Anseio que será. Uma força, o Apolo conhece. Não sei o que será o nosso amor. Coisa boa, hein, gente? O DJ Michel, hoje convidado aqui. A Maloca do Burense, a gente chega junto e toca pra galera. DJ Michel. Já não suporto mais tanto sofrimento. O som do amor. Eu sinto me pouco. E aí, Amélia? Não vai cair, Amélia. Está me deixando louco. Eu não sei nadar, viu? Muito triste. Já não. Meu parceiro João, vai de feijão. Alô, João! Puxando lá do fundinho, bora! Vai! Ouvindo esta música, eu conheci um alguém beijando seus. E aí, Marclay? Deus, me apaixonei. Olha o homem da construção, o Minhoca. Anos felizes vivemos. Não teve motel. Foi pra construção, meu irmão, em cima da laje. E ficou a saudade de um grande amor. Mudou de esta música que eu não posso ouvir. Alô, Zezinho! Porque ela recorda triste um amor que perdi. Dizem que um homem não chora quando sente saudade. Mas na verdade esta música fere o meu coração. Pra recordar a pureza. Sei quando esta canção ela. Alô, Amaral Dringos com a gente. Bora, meu parceiro Amaral. Mesmo nos braços de um outro, vibrando no amor, recordará nossos filhos e um lar que foi seu. E então vai chorar de saudades, assim como eu. E aí, Shark? Não toque essa música que eu não posso ouvir. Vai chorar, Shark. Porque ela recorda triste um amor que perdi. É baixando o Ponga, bora Ponga! Dizem que um homem não chora quando sente saudade. E aí, cabeça branca? Mas na verdade esta música fere o meu coração. Vamos lá. Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida. E aí, Cardoso? Esquecendo alguém que inventou no meu peito a ferida. Que machuca minha alma e maltrata meu corpo inteiro. Ou eu mato a saudade ou a saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Quero tanto encontrar o... Jorginho Simone. Que ando procurando. Nosso casal viajante ali por trás, se recordando, meu irmão. E rever. Alô, parceiro Clay. Lá na batida. Parceiro Clay conhece a história do nosso cineral. Mesmo que mal. Ele aguarda esse rapaz. É passageiro. Olha, Leiva. Ele. Mato o carequinha. Saudade me mata primeiro. Uma lenda nas aparelhagens. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Eu vou buscar a minha sorte no sul, no céu. Alex do Marco. Lá no norte. Fala, Cosmiro. Voltar porque eu sou mais forte. E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida. Eu preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrida. Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro. Ou eu mato a saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade me mata primeiro. E eu vou buscar a minha sorte. E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida. Eu preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrer. Nossa amiga Rita Branca com a gente. Sei que vou em... é curtindo a saudade. Fala, Rita! Esse é o alemão, é? Alemão do galego? Saudade me mata. Gente boa, gente nossa. Primeiro. Alemão! Ou eu mato a saudade me mata. Primeiro. Notícia de poporri do Roberto Miller, bora! Aí, Cardoso! E agora? Que vida boa, eu vivia junto dela. Nossa vida era bela, muita paz e muito amor. Original! A nossa casa, tão pequena, mas vazia. Nosso mundo de alegria. Olha a Amélia aí, galera. Um jardim em flor. Infelizmente veio aquele dia negro, terminou nosso sossego, tudo se desmoronou. Para rei, pra cima da rainha. Agora eu chego de ladrão. Nossa casa é tão triste, pois lá dentro existe uma dama você já foi despejada do meu coração. Vai dega, né? O cara tá mordido. Eu digo para todo mundo que não, não te conheço. É assim mesmo. Seu nome já foi retirado do meu coração. Já tirei muito tempo, viu, Amélia? Não quero saber o seu nome nem seu endereço. Agora cada um de nós vai para o seu lado. Aliva. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Amigo parceiro Barriga. Agora. Nosso patrão lá do Valson. Tranquilo. Lá de Genipaú. Enviado. Não, Apolo, beija logo ele. Não tendo que perdoar tanto como eu. Agora me deu medo. Não fique. É o fim do mundo. Tanto mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Alô, Shaque do Imperado! Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amigo Serginho, remista, morreu. O Afonso, tá aqui com o Michel com certeza. E o nosso amigo Minhoga. Já vão escutar esse CD do Michel lá em Mosqueiro, babá. Eita, é muita gelada. Alô, Zazino! Eu sei que estou apaixonado. Coração está gamado. Bora lá, Zico! Na menina que sonhei. É o mestre. Mas, pra falar toda a verdade, vivo dentro da saudade da mulher que mais amei. O CD de hoje vai estar disponível amanhã, viu, gente? Aline, nas redes sociais. Nome, sei que nunca vou te esquecer. Aline, Aline, Aline, vem depressa acabar meu sofrer. Vou jogar mais uma pra completar a sequência do Passadão. Vamos lá. Oh! Oh, oh. Um pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Alô, carequina! Uma voz tão segura, uma lágrima pura. Nada mais, nada menos. Cantor Fernando Mendes aí, ó. Um pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura, vão se misturar. E aí, pureza? O meu pranto vai ceder. Já não posso mais conter. É tão... Estamos aqui no Burezinha, curtindo a saudade com o Michel. Tenho que chorar. Fala, Maurício! E esta saudade no meu peito não vou... Maurício, domingo é nós. Prepara a sunga. Vou pedir ao grande homem pra fazer você voltar. A distância não é nada. Qual é o pior? O pior é esperar um pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura, vão se misturar. O meu pranto vai ceder. Já não posso mais conter. É tão imensa a dor que eu sinto. Eu tenho que chorar. E esta saudade no meu peito não vou suportar. Pede. Vou pedir ao grande homem Marabunga! fazer você voltar. E a distância, cara? Olha quem tá com a gente, será que é ele mesmo? A distância não é nada. Alô, Carapana! O pior é esperar. É esperar. É esperar. A gente dá um giro. É esperar. Assim, ó, pra galera. Vamos lá, bora esquentar um pouquinho. Lambada com qualidade, vai daí, ó. Aquele giro pra galera que sabe dançar o lambadão. E pra aqueles que não sabem, pra dar aquele gole na sua cerveja, né? Vamos lá! O banico não se salga de mapa, mão que eu cunhone. Banipo não se salga de mapa, mão que eu cunhone. Banipo não se salga de mapa, mão que eu cunhone. Banipo não se salga de mapa, mão que eu cunhone. Alô, Piula! Alô, Castro! Padrão Castro! Já avisa aí pro melhor casal. Ele vai patrocinar 50 conto, viu? 50 conto, bora ver. Só vale que for no Sanã. Ah, Paulo, 50 conto, pai. Uma diária, né? Ela aumentou agora a parada. E o Gago vai patrocinar um balde de devassa aí, viu? 50 conto do Castro e um balde de devassa. Bora ver. Agora só o casal original. O banipo não se salva de mapa, mão que eu cunhone. O banipo não se salva de mapa, mão que eu cunhone. O banipo não se salva de mapa, mão que eu cunhone. O banipo não se salva de mapa, mão que eu cunhone. Para garçom do palácio. Olha, 50 conto já na minha mão aqui, ó. A onça já tá me arranhando. Aumentou a cota, mais 30 reais aí do patrão Pílula Azul aqui, ó. Então somando é 50, 60, 80 conto, tá bom, né? 80 reais e mais um balde de devassa aí do Gago aí. Bora ver! Aumentando os BPM da música, bora ver. Tá lendo um balde de devassa. E mais 80 com. Um, dois, três, casar. E? Oh. Cosmino, você quer escolher o casal aqui, Cosmino? Escolhe aqui pra mim. Cosmino entende do assunto. Mais uma aqui, ó. Bora, Cosmino, bora ver. Temos três casais aí, ó. Valendo 80 reais e mais um balde de devassa. Oh! Vai! Vem essa feia, boi, boi, boi, boi. A última vai ser um merengue. Isso aí é lambada, viu? Bora! A siria a do mamã. Ei, negona, qual é? A siria a do mamã. A siria a do mamã. A siria a do mamã. A siria a do mamã. A siria a do mamã. Pode ser. A siria a do mamã. A siria a do mamã. O diva tudo família, é mãe pra conectiça. O diva tudo família, é mãe pra conectiça. O diva tudo família, é mãe pra conectiça. O diva tudo família, é mãe pra. Três casais aí, hein? Asilia a do mamã. Asilia a do mamã. O que Cosmini vai escolher? Asilia a do mamã. Alguém quiser dar um toque aqui pro Cosmino? Você que sabe. Um toque por trás. Vai dar o toque ali, vai. Você gosta de dar o toque? Virar, bora virar. Bora virar. Só pra decidir. Bora virar pra essa aqui, ó. Ei! R$80 e mais um balde de devassa. Vai, Samozinho, olha só, vai. Fala o que tu tá achando, vai. Eita coisa boa, Michel. Bagulho tá frenético, Michel. Boa noite, Bureza. Terça-feira, Interlan, sucesso. É muita onda, cara. Só pra fazer o caqueado. Gingado, gingado. Te liga aí, ó. Bonita mulher, oye tu merengue. Hay una mujer, oye tu merengue. E agora? Michel, a briga tá feia, Michel. A disputa tá acirrada, Michel. Meu amigo parceiro Patrão Barriga, lá no Supremo Valsão de Nibaúba. Um abração do Cosmini, saudade pra você, meu filho. Olha, gente, é o seguinte, a gente tem que ser justo, né, gente? Uma salva de palmas aí pra todos os casais, todos os três casais. Fico aí, fico aí, fico aí, meu irmão. Vou fazer o seguinte, aqui é a Loura, é o casal número um, camisa branca. Lá o de chapéu preto, meu parceiro lá do Sideral, é o casal número dois. E aqui é o casal número três, tá bom, gente? Eu acho que o certo é esse público decidir, afinal de contas, eu não quero ser julgado depois também, né, Michel? É verdade, gente, é o público que tem que decidir. É verdade. Só mais 30 segundos pra gente tirar a conclusão. Bora! Caqueado, caqueado, solta a batida, Michel. Purezinha terça-feira e o merengue rolando. Como diz o rebelde, não tem artrose, artrite, excesso de peso, te vira. Deixa o Marinaldo, o Silas da Terra Firme, quer pagar a conta, ele quer ir embora. Olha o dinheiro aqui, babá! Já chegou o balde de devassa, já tem R$80 aqui com as meninas. A galera vai escolher. É no grito, né? Não adianta ser no grito, Michel, porque às vezes o cara traz a família, o parente, né?